cosa podemos hacer en Radio Vallecas. De 9 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. Bienvenido to the Hip Hop Jazz Station. Right now, the pop begins. Malo mani fanta chamu nye na lema musomi enyala mogodenuna nye na lema salama la malo mani fanta chamu nye na lema musomi enyala mogodenuna. Seba de manu makoye jamoro kuruna moro sebe idia imaye ne kanya soroba mima ngosala kabula la iru tiginu gangele tigi Fadima dumuya esereye madamunga kuno masara Fadima dumuya nedila julusara nyaramba laike aramba fe Masa alali sarala niye nalema saramala malo mani fanta chamu niye nalema musomi enyala mogodenuna. Sita nami walela kanina, mama. Fere fere la, fere fere la, fere fere la. Si se ba kuru te fendi mu fere fere. Tara kosi chamude ne kabo chamu na gwe mando sigiri. Fere fere la. Aja sogwe dumu ya de walide na inela. Fere fere la. Beni konde de musole. Nene dumuya de musole na nyuma dumuya de nentene mama de muso usumani korole laji koro niye nalema maria makone korole madamu jabate niye nalema salama la balo magila betigile niye nalema muso miye nyala walide nuna fanta chamu niye nalema oyafuna muso berele kabu kantela niye nalema hemba. Lay jelly your muddy, lay jelly your muddy, lay fantamadi, Uluka Nesurumbani, Tandi Vandata, Kaludi, Sunani, Farilada, Aludenka, Duma, Candela, Candela Muraman, Dumani, Mosarama, Inurala, Mamma, Mamma, Mamma. mamma, ey, ey, mamma, mamma, mamma, ey, ey, mamma, mamma, mamma, ey, ey, mamma, nena mamma godena kasilonkele, nena mamma godene sibo mamma, mamma, mamma, ey, mamma, mamma, mamma, ey, ey, mamma, mamma, mamma, ey, ey, mamma, nena mamma godena kasilonkele, nena mamma godene sibo mamma, mamma, mamma, ey, mamma, mamma, mamma, ey, ey, Batanta Krubatanta Krubatanta Mamma Mamma Mamma Kotoko Kotoko Kotoko Mamma Mamma Mamma Hey yeah Hey yeah Mamma Mamma Hey yeah Hey yeah Mamma Mamma Mamma Hey yeah Hey yeah Mamma Mamma Mamma Hey yeah Hey yeah Mamma Mamma Mamma, ey, ey, ey, mamma, mamma, ey, ey, ey, mamma. Ambafo makwa mini Warakuro what masera me me ki masa what masera me me Safari goye kamba, ay safari goye kamba, de bine doro safari goye kamba. Safari goye kamba, safari goye kamba, de gunda doro safari goye kamba. Wallahi de ma fayde, bale kila no ma fayde. Wallahi de ma fayde, da derbe boiro no no ni gar goye kamba. Wallahi de ma fayde da wura no no monika ta gar kai ga kai pure ne fondo da bale ke la ro pure ne fondo da safare koi kamba safare koi kamba de pine daru safare koi kamba wallahi ma fayde kor musu bebe koi ma fayde wallahi da ma fayde ainda ni ha mata ti chere do wallahi da ma fayde ainda ni je wi ti chere do wallahi da ma fayde baliki ja sente ma fayde da e pure de fondo da baliki da lo pure de fondo da safare koi kamba safare koi kamba de ponga daru safare koi kamba wallahi ma fayde da la jor funo no ne gar kay ga wallahi ma fayde da dey bi sa kum male te da de ko yo mu ma don te ga dey do yi sa me no hon de da e safare ko ye kamba de gunde duru safare ko ye kamba safare ko ye kamba safare ko ye kamba de wallahi ma fayde da dey safare goye kamba dey gunde duru safare goye kamba safare goye kamba safare goye kamba da banga daru safare goye kamba no buna ifinde kay noda dey bisa kul kalma ka jida no buna ipapa kay noda dey bisa kul momale teda fondo da bale ke la ro pure ne fondo da safare koi kamba safare koi kamba de bine doru safare koi kamba da mo jalan ji men aduna sheri sheri aha aran ji men aduna sheri sheri sheri fama ara pa men aduna sheri sheri sheri sheri un jardin jardin au soleil ndo sapange ma min koy miro sapangam chéri chéri I need your smile my love my lover I need your smile my love in the night my love my lover it's like a sunshine all the night my love my lover it's like a sunshine all the night my love my lover yes chéri chéri Gilling na puti gadande lenyon e gilingo na puti yeah e gilingo na puti suka be senega e gilingo na puti bakan dikal dikal dikal ah bada dikal dikal dikal yeah Niwara Mali, niwara Burkina, olu bego gumzulu sini, niwara. Liberiani, wara Keniani, wara Congo, yeah, Woluko, Gombrose. Tunyale, Musoya. Tunyale, Farafina, Musoru. Awali mane, jine ya, awali mane, awali mane, jine wali mane metabui. Niwara Zambi, niwara Sudan, niwara Ethiopia, olube gogo mzuluse. Niwara Zimbabwe, niwara Rwanda, niwara Somali, olube gogo mzuluse. Jine wali ma, jine wali ma. Oh, girl. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Uh-huh. Hey, hey, hey. Oh, oh. Shakara olo jeni.

mi fantasia. Acabou fazer cidade e porcaria. Vais acabar por nome de um carrinha. Oh, mina, bota inteirinha, estanhadinha. Botas sem vaidade e fantasia. Acabou fazer cidade e porcaria. Vais acabar por nome de um cabrinha. Não tem mania de ser alguém. Acabou de já nada enganou. Pouca saber fazer driblin. Não tem mania de dançar assim. Não tem mania de ser alguém. Acabou de já nada enganou. Pouca saber fazer driblin. Não tem mania de dançar assim. Um fazer vez com ladeira dessa maneira. Pago com mãozinha de vergonha. Deus te acompanhou pela boa carreira. Fazer pescoladeira dessa maneira. Pago com mãozinha de vergonha. Deus te acompanhou na brincadeira. Para que boca é de brincadeira? Vou ter mania de ser alguém. Da bocha nada enganou. Boca sabe fazer de mim. Vou ter mania de dar assim. Vou ter mania de ser alguém. Da bocha nada enganou. Boca sabe fazer de mim. Não tem mania de dançar assim. Não tem mania de ser alguém. Da bocha nada enganou. Boca sabe fazer de mim. Não tem mania de dançar assim. Não tem mania de ser alguém. Da bocha nada enganou. Vou ter mania de ser alguém. Da bocha nada enganou. Pouca sabe fazer de mim. Vou ter mania de dar assim. Vou ter mania de ser alguém. Da bocha nada enganou. Pouca sabe fazer de mim. Vou ter mania de dar assim. No tenéis WhatsApp. De 8 a 10, todos los lunes, música casual. Es en vivo. No hay reverb, no hay nada de nada. Con lo agustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le he montado balón y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Música casual. Hasta luego, Lucas. Hasta la próxima, compadre.